Por Dentro da Bíblia. Bom dia, você ouvinte da Rádio Novo Tempo. Estamos começando mais um programa Por Dentro da Bíblia. Aquele programa onde a gente gasta um tempinho estudando a palavra do Senhor aqui nas ondas da Rádio Novo Tempo. E agora voltando do feriado de carnaval, e é um prazer estar de volta com a programação local da Rádio Novo Tempo Gaúcha. Hoje vai ser um dia muito especial para nós, que nós vamos conversar sobre um tema bastante polêmico e interessante. Hoje nós vamos conversar sobre o cristão e o cinema. Bom, e para conversar sobre esse tema importante e interessante, aqui nos estúdios da Rádio Novo Tempo, eu tenho comigo o pastor Gessé, pastor distrital de Esteio. Como é que foi o acampamento, pastor? Bom dia! Bom dia, pastor Ezequiel. Posso dizer que eu estou ainda com os vestígios do acampamento, principalmente aquela dor no corpo. Aquela dor no corpo. Só nas costas e nas pernas, né? Praticamente que é a vida, né? A gente usou, mas foi muito bom. E o carro ainda está empoeirado, como lembrança da área do acampamento. Foi coisa muito boa. Eu mando um abraço para essa galera que acampou com a gente. Legal. Foram três distritos, pastor. Distrito de Esteio, né, o nosso lá. O distrito de Vila Jardim. E também de Gravataí. Uma galera muito jóia que esteve com a gente, com o tema Corajosos. Que legal. E o povo foi valente lá com a gente, foi muito legal. E o ambiente, Deus ajudou no clima também, foi uma benção. Bacana, o pessoal saiu corajoso para enfrentar 2015. Exatamente, né? Que legal. Revigorados lá. Louvado seja Deus. E também conosco no estúdio, o pastor Lícios, ele que é pastor de Jardim Algarve, em Alvorada. Bom dia, pastor. Bom dia, Ezequiel. Bom dia, Gessé. Uma alegria estarmos juntos com vocês aqui para estudarmos a palavra de Deus. Amém. Como é que foi o acampamento? Como é que foi lá? Pastor Ezequiel, o meu distrito, cada igreja foi para um lugar diferente. Cada um acampou na sua casa, né? Alguns na casa, outros foram em outros acampamentos. Nós estivemos com os nossos irmãos ali de Mariana Pimentel. Legal. Passando alguns momentos ali, foi muito agradável, graças a Deus. Que bom, né? Muito bom poder descansar nesse feriadão aí, como a gente brinca, pular o carnaval. Mas não é brincar o carnaval, não, é pular fora do carnaval, né, pastor Gessé? É isso aí. Essa aqui é a verdade, né? Agora a questão é a seguinte. O tema sobre ser pecado ou não a gente ir no cinema é uma discussão polêmica, complicada dentro de algumas igrejas. Quando você diz isso pros não cristãos, eles tiram sarro da gente, né? Não, pra eles pecado é só roubar ou matar, nada muito além disso. Porém, inclusive, muitos cristãos de muitas igrejas defendem que não tem nenhum problema ir no cinema, que tá tudo em paz, tá tudo bem. Entretanto, outros cristãos nos lembram que às vezes essa mentalidade dos diretores, dos roteiristas, dos atores, fazem com que os filmes venham imprimir imagens sedutoras ao pecado. A violência é muito presente nos filmes, a sensualidade, e a discussão se instala, mas nunca se resolve. E hoje nós vamos lidar com algumas questões em torno disso em função do filme Êxodo, sobre deuses e reis. E antes da gente abrir a Bíblia e trazer a participação dos pastores, eu gravei um breve editorialzinho sobre o filme Êxodo. Roda a vinheta. O filme Êxodo, sobre deuses e reis, custou 140 milhões de dólares para ser produzido por Ridley Scott. O filme retrata um Moisés cético, que após um acidente tem alucinações com uma criança que seria Deus. Essa criança lhe enviou a tirar os escravos do Egito, mas as pragas que ali acontecem são retratadas sob perspectiva científica e não sobrenatural. O filme gerou muitas críticas de muitos cristãos pela releitura de um tema tão importante aos religiosos. Ainda assim, arrecadou milhões e milhões de dólares em bilheterias do mundo inteiro. Bom, tá aí a realidade, né? O filme lançado agora no final de 2014, começo de 2015, já arrecadou aí dezenas, centenas de milhões de dólares. Vê a força dessa indústria do cinema, né? Ainda com pirataria, ainda com pessoas vendo pela internet, arrecada um tanto dinheiro. Mas a primeira questão, pastor Gessé, é a seguinte. Qual argumento bíblico poderia ser usado para defender que ir ao cinema não é pecado? Alguém pode usar um texto interessante da Bíblia aqui, que é de Romanos capítulo 4, verso 15. Olha o que diz esse texto. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Como a Bíblia não está sendo clara, ela não é específica, né, diretamente assim, olha, não vá ao cinema, não tem algo escrito não assim, tem exatamente, não tem uma lei assim, posso ir, então? Alguém pode argumentar assim, mas a Bíblia também apresenta temas, porque um dos argumentos para não ir ao cinema é o conteúdo que vai ser apresentado e tal. Tem pecado ou é, lá. Ou é coisa com sangue, ou é o sensualismo, aquela coisa toda. E alguém pode argumentar, mas na Bíblia também encontro isso. Então eu não poderia ler a Bíblia também? É, exatamente. Aí tem os temas ali da sensualidade. Eu tenho livros ali, o livro de Cantares, né? Eu poderia talvez citar aqui também a questão das guerras que a gente encontra no próprio livro de Êxodo, nos históricos ali da Bíblia, Samuel, os livros de Reis. Sim. Então tem várias situações, uma delas, inclusive, Aitofel e Absalão. Que sim, deixa eu dar uma provocada. Fala, pastor, nesse provoca ponto aí, então, pastor. Aí. Porque, olha só, vamos imaginar alguém fazendo um filme em cima desse texto aqui. Disse Aitofel a Absalão, coabita com as concubinas do teu pai, e ouvindo todo Israel que te fizeste odioso para com o teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Armaram, pois, para Absalão uma tenda, no eirado, e ali à vista de todo Israel coabitou com as concubinas do seu pai. E Aitofel depois foi e se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura do seu pai. Segundo Samuel, capítulos 16 e 17. Se alguém fosse fazer um filme dessa história, uma trama política de família complicada, problemas com sexo, problemas com violência, ia ser um filme complicado esse aqui, né, pastor? Talvez pela censura seria classificação 18 anos, né? Exatamente. É interessante isso aqui. O fato é esse, né? Respondendo a essa pergunta específica, se alguém poderia argumentar que ir ao cinema não é pecado, não é transgressão alguma, pelo texto de Romanos 4:15. Poderia dar essa impressão. Poderia dar essa ideia. Tá, pastor Lícios, vamos tentar começar a esclarecer esse assunto. Vamos lá, pastor Ezequiel. Esse argumento que a gente, eu e aqui o pastor Jessé colocamos, ele prova de forma definitiva que ir ao cinema não é pecado? Pastor Ezequiel, entrando nesse assunto que foi colocado, o pastor Jessé colocou muito bem essa observação que muitas vezes é polêmica, feita. Interessante. É uma questão polêmica. Algum tempo atrás, alguém me perguntou sobre se algo era lícito ou não ser feito pelo fato de não estar registrado na Bíblia. E eu perguntei para essa pessoa, onde na Bíblia está escrito que eu não posso usar cocaína? Pois é. Só que nós temos que ver os princípios que a Bíblia nos traz. E sendo assim, se a gente for olhar, se não há lei, então não estou proibido de fazer, nós vamos estar em sérios problemas. Sim. Quando a gente vai para o assunto da Bíblia, conforme esse texto que foi mencionado, nós temos que ver que o contexto da Bíblia, ele sempre vai trazer orientações sobre o que é certo ou o que é errado. A Bíblia não esconde nada. Exatamente. A Bíblia traz os relatos de coisas erradas que foram feitas, não para que nós façamos o errado. Exatamente. Mas para que nós sigamos o exemplo e evitemos o erro, para não sofrermos o mesmo que aquelas pessoas sofreram. Aqui está um ponto interessante. Quando você vê a Bíblia relatando um pecado, sempre existe uma reprovação do Exatamente. Pecado. Exatamente. Seja ela explícita ou implícita no texto. Diferente dos filmes que glorificam o pecado. Exatamente. A própria Bíblia em Efésios capítulo 5, verso 11 diz: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Exato. Não é pelo fato de que eu estou vendo algo e a Bíblia não traz palavra por palavra contra proibindo aquilo ali, eu tenho que conhecer os princípios que a Bíblia me traz para que eu saiba filtrar. Sim. O que é certo, o que é errado, o que eu devo ou não assistir. E para não ser cúmplice, né? Porque Exatamente. Às vezes a gente está, de repente, indo no cinema achando que não tem nada a ver e está botando o nosso dinheiro, está comentando, está divulgando esse conteúdo que, quando você vai ver, glorifica o pecado e glorifica o diabo, né? Então, realmente, a gente se torna cúmplice, mas a gente deve fazer o quê? Reprovar. Agora, pastor Jessé, filmes bíblicos, positivos ou negativos? Alguns se colocam na justificativa de ir a alguns lugares pelo fato de ter a palavra bíblica na história, e né? Isso, aí fazem filmes bíblicos, agora e pode tá, ir. De tudo pode, né? Poderíamos colocar, pastor Ezequiel, em dois aspectos, né? Tem o seu lado negativo, que traz uma distorção, e quem talvez não tenha ali a convivência, um convívio de estudo da Bíblia, leitura da Bíblia, pode se deixar levar pelo que ali é apresentado. Porque, em geral, os filmes distorcem as histórias bíblicas. Exato, não são fiéis ao texto e tal. Sabe que até, não só no contexto bíblico, eu já ouvi comentários, né, de pessoas falando assim, ah, eu li a série, por exemplo, aquelas Crônicas de Nárnia, e depois foram assistir o filme, mas tem coisa que não tá e tal. Então, na linguagem cinematográfica, há adaptações que eles colocam do interesse deles para passar uma mensagem também. Então, há algumas discrepâncias, mas no contexto bíblico isso se torna muito mais sério, porque nós cremos como cristãos que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela comunica para nós uma mensagem de esperança. Então, salvação, né? Exatamente. Se você começa a distorcer isso... Então, se eu pego uma distorção disso, eu já estou alterando o I ou o J ou a vírgula, né? E isso a Bíblia me coloca com um sentido, assim, perigoso. Mas tem um lado positivo nos filmes bíblicos? E o lado positivo, pastor Ezequiel, seria, assim, de uma certa forma, um despertamento. Sim. Né? Uma volta à consciência de que há uma Bíblia, né? A consciência de que há um Deus que tem uma mensagem. Sim. Mas é bem verdade que aparece o interesse. Eu vi uma pesquisa, um tempo atrás, de aquele outro filme que foi lançado, Noé, que a gente brincava dizendo que é o Não É, né? O Noé não é. Houve uma busca na internet do relato de texto bíblico, de aumentou em 300%. Olha só, um texto que já é bastante procurado, já foi muito mais procurado. Muito mais procurado nesse período. Talvez lançamento. Milhares de pessoas. Então, a gente poderia colocar o que Neemias 13, verso 2 diz, né? Deus pode transformar a maldição em bênção. Amém. Então, Deus tem seus caminhos e pode alcançar o coração lá fora. Não quer dizer que Deus se agrade da distorção da sua palavra no filme, mas usa até mesmo essa distorção para, de repente, despertar o interesse. Poxa, o que a Bíblia diz sobre o Êxodo, ou sobre Noé, ou sobre qualquer filme aí, né? Hoje tá lançando aí, daqui a pouquinho, esse filme 50 Tons de Cinza. Mas o que a Bíblia diz sobre a sexualidade e etc, né? Exato. Agora sim, pastor Lícios, agora eu vou fazer uma pergunta provocativa para ti também. Vamos lá. Por que que as pessoas, inclusive a maioria dos cristãos, se incomodam tanto com as distorções da Bíblia feitas por Hollywood e parecem não se incomodar tanto com as distorções da Bíblia feita nos púlpitos das suas igrejas? Pastor Ezequiel, essa é pra mexer. Mas, pastor, uma coisa que a gente tem que lembrar é que nós estamos lidando com seres humanos. Nós somos seres humanos. Claro. E como seres humanos, é muito mais fácil, muito mais cômodo eu atacar os erros dos outros. Claro, do cinema lá, exatamente. Né? Problema é de Hollywood. Não, isso é um problema de Hollywood. E é mais complicado eu olhar para os meus próprios erros, para ver aquilo que está acontecendo na minha comunidade, na minha igreja, na minha pregação, até porque eu aprendi isso ao longo dos anos, me ensinaram assim, será que está certo, será que está errado? Não, deixa eu me preocupar com o erro dos outros. Sim, de repente o ouvinte vai e percebe que está numa igreja que está ensinando o erro, está distorcendo a Bíblia lá no púlpito da igreja dele, e aí? Complicado, né? É muito mais fácil eu assistir o filme e dizer não... Moisés aí está sendo retratado errado, Deus como um menino birrento, um menino bravo. Fácil encontrar erros ali, por exemplo, dizendo que Moisés é o primogênito, sendo que a Bíblia diz que ele foi o filho caçula. Sim. É fácil ver erros ali, vendo Moisés escrevendo na tábua de pedras os 10 mandamentos com a sua própria mão, quando a Bíblia diz que foi o próprio Deus que escreveu com o seu dedo. É fácil ver isso daí. Esses erros são fáceis da gente ver. Agora, para eu conhecer os erros que muitas vezes estão assim bem disfarçados na pregação que eu estou ouvindo, eu preciso conhecer a palavra de Deus, eu preciso estudar a palavra de Deus, eu preciso me aprofundar nos ensinos da palavra de Deus, porque eu só vou conseguir descobrir o erro se eu conhecer a verdade. Aí fica mais complicado. Exatamente. Porque aí depende da pessoa conhecer a Bíblia, ter um compromisso com Deus, pra de repente desmascarar um argumento que vem mascarado como verdade. Exatamente. O camarada lê a Bíblia lá dizendo que você vai ficar rico se você se entregar pra Jesus, dizendo pega algum texto isolado sobre prosperidade, e se você não tiver uma base bíblica boa, por exemplo, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então Jesus não prometeu uma vida fácil, mas se você não conhecer o texto e o camarada te mostrar um outro texto lá, você acaba sendo enrolado. Exatamente. Eu só posso conhecer ou identificar o erro se eu conhecer a verdade. Exatamente. E aí exige isso o quê? O compromisso da pessoa. Agora sim, pastor Jessé, muitas pessoas, então, segundo o pastor Lícios colocou, elas gostam de apontar esses defeitos dos filmes, né? Sim. Ah, porque Noé é um absurdo, porque o Êxodo agora é um outro filme absurdo. Mas como que isso acaba dando mais publicidade aos filmes, né? Será que a gente conseguiria evitar isso? Muito bem, as palavras, elas têm um poder incrível, né? Sim. E muitos, por mais que tenham consciência de que a língua é um músculo poderoso, têm a facilidade de esquecer essa potência e usam de forma, às vezes, distorcida, porque é fácil a gente comentar. Então, o fato de eu criticar um filme, algo, isso é um sinal, pode ser que você realmente está se incomodando com isso, mas a questão de dar ênfase, eu acabo divulgando. E exato. Alguém que talvez nem tinha se despertado antes para isso vai ficar curioso. E o ser humano é curioso. Sim, ainda mais do que é proibido, né? É. Porque quando tu diz para o jovem, não pode, aí que, bah, que se coça para fazer, que, né? Aí que vai. Então, querendo ou não, isso está na consciência e a pessoa vai para pesquisar, para olhar e acaba até assistindo outras coisas. A gente está falando no contexto de um filme bíblico, ser, né? Mas o que dizer de outras situações, né? Que nem esse 50 tons de cinza, que é uma coisa ligada muito à sensualidade, perversão sexual. Então, isso é complicado. Então, quando você comenta e agita o povo com isso, o prudente seria, pastor Ezequiel, né, se eu não concordar, se alguém está com dificuldade até espiritual e começa, eu ajudar. Mas, em particular. Mas fora isso, não ficar fazendo muita mídia em cima disso, porque a própria mídia já faz, né? Sim, a própria exatamente. TV já faz. Por exemplo, uma coisa que eu gostaria de deixar claro para o ouvinte. Nós, como cristãos, podemos nos envolver nessas discussões, podemos nos incomodar e falar, olha, esse filme está errado, isso, aquilo. Inclusive, nós estamos fazendo isso hoje, né? Agora, a gente também pode viver muito bem sem Hollywood. Eu brinquei aqui, né? Hollywood vai lançar muitos filmes em 2015 e nós não vamos fazer um programa para cada filme, para explicar os erros daquele filme, para ficar divulgando. A questão é pegar um ponto específico e mostrar o Deus verdadeiro por detrás das distorções da mídia do mundo que a gente vive. Até porque, pastor, existe uma função que é o crítico faz, né? E não é a nossa função. Exatamente. Eu, como cristão, também não tenho que ter isso como uma função. E sim de ajudar o próximo quando eu sentir que há necessidade, pessoas estão sendo confusas, ou confundidas, melhor dizendo, com a mensagem que ali está. Porque aquilo que você visualiza impacto fica muito forte, mais gravado que, às vezes, você lê uma página, né, com algumas letras ali, numa página branca, sem um desenho, sem uma coisa assim. Então, principalmente o brasileiro, que tem uma cultura não lê muito. De não ler muito, então é mais impactado pelo que vê. Essa é uma relação bem interessante, né, entre a imagem e a leitura. Existem pontos positivos e negativos nos dois. Do lado da imagem, você vê algo muito impactante, mas você perde a imaginação. Do lado da leitura, você não tem o recurso visual, mas você também viaja muito mais. Tanto é verdade que pessoas que gostam de ler têm mais prazer, às vezes, em ler os livros do que ver os filmes que são feitos em cima desses livros, né? Mesmo que fossem filmes fiéis. Por exemplo, existe um filme chamado Os Dez Mandamentos, que é bem fiel à palavra de Deus, né? No geral. Mas mesmo assim, é mais prazeroso ler o texto do que ver o filme. Agora, pastor Lícios, nós vivemos uma epidemia dessa coisa de gastar tempo com filmes. Existem não só a problemática do cinema, tem a problemática da televisão e da internet. Tem pessoas que veem 2, 3, 5, 10 filmes por semana nas suas casas. São horas e horas e horas gastando com isso. Quais são os prazeres que a gente pode usar para substituir essa fascinação pelos filmes na nossa sociedade? Eu gostaria de destacar um ponto antes, onde a palavra de Deus me diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Certo. Eu gostaria de colocar aqui que existem, sim, bons filmes. Verdade. Que a gente também não pode generalizar. Existem bons filmes. Inclusive filmes cristãos. Exatamente. Filmes que até seria interessante passarmos um tempo em família assistindo esses filmes, discutindo o que foi passado ali. Sim. Agora, há uma grande diferença entre assistir esse bom filme, gastarmos esse tempo em família com esta situação que você colocou, que infelizmente acontece. Está se tornando muito popular. É, se gastar horas e horas pela facilidade com a internet em se assistir filmes, séries e outras coisas mais. Um monte de coisa, né? Pessoas que estão tendo seu trabalho prejudicado por isso, sua vida social prejudicada por isso, sua vida familiar, seus estudos, enfim, está se tornando uma praga para muitas pessoas. Se torna um vício. O que, né, que a gente pode fazer com relação a isto? A própria palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 5, verso 16, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Amém. O nosso tempo é limitado, são 24 horas que todos nós temos. Como vamos utilizar essas 24 horas é que vai fazer a diferença na nossa vida. Sim. Ao invés de passar esse tempo na frente de uma tela, de televisão, de computador, de cinema, seja lá o que for, eu preciso aproveitar esse meu tempo para trabalhar, para estudar, para fazer exercício físico, para cuidar da minha saúde, cuidar do meu corpo, cuidar, dedicar tempo para minha família. Sim. Os filhos aí se perdendo, os filhos aí sendo escravizados, tantos problemas que a nossa sociedade tem trazido, sendo que nós, como pais, como mães, poderíamos passar um tempinho a mais com eles, conversando, brincando, rolando no chão, mas ao invés disso estamos presos frente a uma tela. Então tem muitas coisas muito mais úteis, prazerosas, que nós podemos fazer. Eu não diria nem gastar tempo com essas coisas, mas investir um tempo na nossa felicidade, na felicidade da família. Legal, bacana. Eu tô recebendo uma dúvida aqui, uma crítica no WhatsApp. Eu vou colocar essa dúvida, que eu acho que ela é bem pertinente, ao vivo aqui no programa Por Dentro da Bíblia. Diz o seguinte: me chamo Rafael, estou ouvindo a discussão sobre o cinema e tenho uma dúvida. Percebi que existe uma certa aversão ao cinema por parte da igreja. No entanto, existem alguns fatos curiosos. O pastor Alejandro Bullion formou-se em cinema há poucos anos e fez até um filme chamado A Janela. Me parece que tá fazendo até outro agora, né? O próximo filme dele. Nos Estados Unidos temos cineastas adventistas e etc. E ele sempre vê assim, olha, pastores e não especialistas na área discutindo esse assunto. A igreja investiu pesado numa produção de uma série que acabou não saindo, engavetou a questão. E essa foi uma questão lamentável na opinião dele. Outras igrejas estão usando o cinema como ferramenta de pregação. E nós não o fazemos por causa dessa questão cultural, né? Dessa briga contra o cinema. Assistimos filmes criados por evangélicos feitos para o cinema. George Knight apoia o uso da ficção para a pregação do evangelho. Jesus usava ficção para pregar. Por que a igreja continua a criticar o cinema? Será mesmo que em plena era digital essa discussão ainda é necessária? Rafael, quero dizer uma coisa pra você. As suas colocações são muito pertinentes, são muito interessantes. E entenda uma coisa, como o pastor Lícios acabou de colocar, você, enquanto você escrevia, ele estava colocando, existem bons filmes e nós não estamos dizendo que nós somos contra o cinema, todos os filmes, e que tudo isso é do diabo e que isso não pode ser usado. Pelo contrário, como você mesmo coloca, o Alejandro Bullion já fez um filme, está fazendo outro, e a igreja apoia 100%. A grande questão, Rafael, é que o universo cinematográfico não gira em torno do Alejandro Bullion. Não gira em torno daquilo que os evangélicos norte-americanos fazem com os bons filmes. Fala aí sobre família, sobre superação, sobre entregar a vida para Deus. A maior parte, Rafael, dos filmes glorifica o diabo, glorifica o pecado. E você acha que a gente não deveria levantar a nossa voz contra isso, Rafael? Entenda isso. Agora, claro, eu concordo contigo em praticamente 100% do que tu coloca aqui. A gente deve investir nessa área, a gente deve usar essa área. Inclusive, nós somos uma rede de comunicação, não só a rádio, tem a TV, que tem conteúdos a esse respeito. E nós vamos continuar usando. Porém, nós também vamos continuar denunciando as obras das trevas, não sendo cúmplices com ela. Ok, Rafael? Eu gostaria de destacar que uma coisa que a gente tem que ter em mente nesta questão que foi levantada é a motivação que está por trás disso tudo. De qualquer ação, né? Hollywood tem uma motivação, ou algumas motivações. No mínimo, todos os filmes lançados têm como principal motivação ganhar dinheiro. Sim. E se a gente for olhar mais a fundo, podemos até dizer que alguns desses lançamentos têm ainda outras motivações, inclusive afastar a pessoa dos caminhos de Deus. Sim. Nesses outros exemplos que foram mencionados, citando o pastor Bullion e outros, posso dizer com certeza que a principal motivação é levar almas aos pés de Cristo Jesus. Amém, é verdade. Pastor Lícios, em função disso, nosso horário já está bastante avançado. O que você deixaria de mensagem final para o ouvinte em relação a esse tema? Não só em relação ao cinema em si, mas a tudo aquilo que a gente alimenta a nossa mente. E posso fazer a oração final para nós? Eu convido você, querido ouvinte, a meditar, pesquisar a palavra de Deus, conhecer o que a Bíblia nos diz, porque apenas conhecendo a verdade, como eu já disse, você conseguirá identificar o erro. E por isso, nesse momento, eu quero convidar você, onde estiver, elevar o seu pensamento a Deus nesse instante, para falarmos com Ele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, abençoe cada um de nós que estamos aqui, aqueles que estão ouvindo através do rádio, através da internet. Abençoe a cada um, Pai. Nos ajude a sempre buscarmos a verdade. Ajude-nos a termos o desejo de pesquisar a Tua Palavra e conhecer aquilo que Tu desejas para nós. Ajude-nos, pelo poder do Espírito Santo, a sabermos fazer a diferença entre o certo e o errado, e ajude-nos a termos o desejo de fazermos apenas a Tua vontade. Abençoe aqueles que nesse momento estão presos no leito da enfermidade. Coloque a Tua mão curadora sobre eles, devolvendo-lhes a saúde, se esta for a Tua vontade. Pedimos as Tuas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi um prazer estar ao lado de cada ouvinte da Rádio Novo Tempo, trazendo esse tema, e amanhã nós vamos conversar um pouquinho a respeito da pessoa de Deus no livro do Êxodo. Já que foi colocada aí a questão de que Deus é uma criança meio birrenta, meio caprichosa, uma alucinação da parte de Moisés, então amanhã nós vamos conversar, pegando esse gancho, sobre Deus no livro do Êxodo. Não perca, amanhã às 11 horas no programa Por Dentro da Bíblia. Foi um prazer enorme estar com você. E se você quer aprender mais a respeito da palavra de Deus, ligue para nós, telefone 51-3375-1656. Ou pode mandar pelo WhatsApp 51-8105-9938. Mande-nos o seu telefone, o seu nome, o seu endereço e nós entraremos em contato. Ou também através do facebook.com/novotempo_rs. Um bom dia a todos, fiquem com Deus e na companhia da Rádio Novo Tempo, a voz da esperança.